Alexander Beatriz Bruno. Escuta, prossiga. Espectro na mesa, portão 612. Autorizado, sem track. Autorizado, Beatriz Bruno. Estabilizado no localizador. Gol 1982, complete aproximação, chame torre 1 no outro, décima meia. 86, gol 982, obrigado. Oxanem 250, desce para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, passará estabilizado no lock 6250, pode voar a duna? 2 milhas e meia do Índia Serra. 982, baixou e chegou? Agora. Já está livre pouso, pista 90, 150 graus, 12 nós, o gol no 982. Livre pouso, 190, gol na 982. Para o táxi 63, Nuno do Chané, a bordo 171, alterna o galeão, 4 horas de autonomia. É, 6311, torque autorizado via Indy Alpha até ponto de espera 10, no ponto de espera torre 1 no 8.6, ajuste 0021 no bom voo. Ajustado 021, livre taxi, Indy Alpha, ponto de espera 10, chama a torre 8.6, obrigado, bom dia. 6311. Solo Salvador, bom dia, Gol 982, Libró, na sua escuta. Gol 982, bem-vindo, prossiga via Alpha e reforço dentro da GDS. Alfa, entendido, é, repórter do seu Juliette, igual 982. Pisador 6250. Xené 6250, chame torre, 1 no 8.6. 8.6, obrigado. Meia 250, tá passando o dono, estabilizado. 5-0, reporte externo, baixado e checado. Amarelo. Mike, prossiga. Autorização, notificação do GDL Valente. Vai no 045? Tem aqui. Reporte fora do solo, vento no 50 graus, 10 nós. O Tango, Índia Bravo. Fora do solo, tá no Bravo. Autorizado, sobrevoo TGL em Valência. Machado checado. 045, decola da 197, direita, corredor a checa, chapego, restrita 1000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. Acionado transponder 0134, controle em 20.8. Mantém o ponto de espera. Mativo, parte 5. Obrigado, Pedro. Chame todos os 8.6 para a sua linha de decolagem, 1021 no ajuste agora. Qual que é o B? 3 na frente. Chame todos e bom voo. 982, centro da Juliette. Ingresso a Júlio, 05 portão. Ok, autorizado, ingresso para o 5982. Vamos ao trâmite de andar, mantenha 5 condições visuais. 500 pés, confirma intenções. 500 pés. O trâmite de andar decolou da Rimar, vai com destino Salvador, com sobrevoo em Teopilândia. Se autorizado, vai pegar aqui proa 355, já está na proa. É, vai na sua escuta, condições visuais, trâmite de Abrava. Quantas milhas nessa proa, trâmite de Abrava? Desculpa, não entendi. Quantas milhas nessa proa? O Tamir Bravo vai 93 milhas nessa proa até o final de semana. Confirme seu estimado de pouso e tempo total de voo. Estimado de pouso às 15 horas em Salvador. Estimado de voo de 2 horas, senhora. Sente tempo total de voo 2 horas, regresso para Salvador 1500. Chegou. Uma hora de voo até o final, mais uma hora de voo até Salvador. Tamir Bravo. Chegou na parte 20 milhas de Salvador. 20 milhas, estamos já bravo, reportará. Do 250 no solo 04, 121 décimo 9 à direita. Controle, pode continuar, ajuste o altímetro para o outro, me lembrava, por favor. Seja nova, se negar, 1021. 1021, também abraço. Papatango, Romeu Golf Victor, está passando o coral agora, informa o tráfego, 12 horas, 20 milhas, no rumo oposto, mantendo o nível de voo 1110, é o Serra Romeu 22. Pra frente, pode chamar ele, Romeu, pra frente. Papatango, Romeu Golf Victor, serviço radar terminado, chame o controle 10, frequência 120, decimal 1. 20, grato, bom dia, não vai gostar. Confirma que é chamado? 595. Para Ilhéus, a subida é da El, Lida e Ilhéus, ok? Graças. Três, um, um, zero, meia, um, dois, zero, decimal, 80. 208, controle 631, boa. Controle Salvador, ponte Janeiro 631, tá passando 1.600 na Dael Bridge. Janeiro 631, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, aceito Dael. Sobe ao 360, tá livre pro hoje, Dael, confirme. Tá autorizado, chinama 3-1-1. 6-3-1-1, poderia ser bridge? É 3-1-1, tá autorizado, vai direto ao Leda. Após Leda, bridge. Leda, chinama 3-1-1. Juliette, 6-2-50. Schneider 6250, aguarde para o ingresso. Guarda. Nego Delta mantém-se em condições visuais, o número 10, QNH1021, reporte através do parque de situação. No meu pé de destino? Positivo, está atualizado já. Está autorizado a manter o número 10 até destino, Tâmida Bravo. 2, 1, ponto espera pistão 0, chame torre 1 no noite principal, 612, 1-0-23, bom voo. 18,5 ponto de espera, Índia Alfa, 1-0-73, bom trabalho. China 6250, observe o Boeing da Gol iniciando o táxi, ingressa na Juliette, cautela e o portão é o 02. Portão 2 após o Gol, 6250. GV52, SN identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés. QNH1021. CR na Bonf, para 4 mil pés, 1021. Prossiga, GV52. Gentileza, fazer contato com a equipe técnica do INS para prosseguir lá pro parque da base, pra gente efetuar o briefing para fazer o flight check de inspeção do INS agora às 11 horas. confirme, DJ 252, se você solicita fazer o procedimento às 11 horas? Eu preciso que você faça contato com a equipe da técnica, com o pessoal da manutenção da técnica, para prosseguir para o pátio da base, para a gente fazer o briefing com eles, para a inspeção do voo do ILS. A equipe de manutenção do ILS e do DDT vai ficar para o pátio da base. Tá, entendi a mensagem, aguarde. Alinhar e decolar pista 10, 150 graus com 1 a 12 nós. Alinhar e decolar da 1-0-1-0. Deseja que a equipe técnica do DTCE vá para base? Não a equipe toda, apenas a manutenção do ILS. Prosseguir lá para a base aérea, o pátio da base, para que a gente faça o trip com eles e efetue a inspeção do ILS agora, hoje, em Salvador. Controle, caminho de atraso, autorizado, já se entrega. Caminho de atraso, nota frequência em forma livre, frequência para coordenação. Fala Salvador, muito bom dia, gol 1397 na eficiência da informação Índia, pronto para a cópia, São Paulo. 397, dia correto, tempo 360, aprovado para São Paulo, pronto cópia, chefe. 90, pronto cópia. 1397, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360. 360, via para o Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5470, voo no 397. Voo 1397 autorizado, São Paulo, Sierra Bravo, Sierra Papá 360, aerovia por Zulu 16, direto BHZ, após direto Trive, após conforme o plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, 1208 controle, 5470, o transponder. 5470, protegimento correto, voo 1397. Estime pronto para o push para estacionamento. Confirme somente seu portão. Samará está no 03, 1397. 03, copiado. Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 133, 25 é a secundária. Muito obrigado, já volto. 3, 2, 2, 3. Papa Romeu, Tango Jet Serra, acione a identificação. Papa Romeu, Tango Jet Serra, 24 milhas sul, da posição Mari, foi na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte para destino. Pega a cuidada, desça para 500 pés e chame torre 118 decimal meia. Para 500 torre, 118 meia, Delta. Papá Romeu Tango, Juliet Serra, reporte para mudanças de regras de voo. onde tem o José Serra na aproximação, o senhor solicita a torre. Uno 260, ACN, identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari, estamos 050, pode voar direto Mari. Aguarde. Autorizado direto ETAP, voo 1260. Ok, ETAP direto, voo 1260. Mike Eco Delta, reporte solo controlado, 150 graus com 10 nós. Delta informado. Foi apresentado a notificação. Para que horário? Para 1305, é isso? O Jé de Serra, desça para 4 mil pés, QNH 1020. 1020 para 4 mil pés. Tenho como precisar para o senhor o problema que pode ter havido com a notificação do senhor. Eu teria condições de entrar em contato com a ES e poderia checar o problema ou então. Caso a gente consiga resolver, eu consigo mais rápido, caso não, o senhor, eu não tenho como prever quanto tempo vai demorar, senhor. Chave 52, complete a aproximação do chame torre, 1-8-6. Procópio, confirme qual foi o nível solicitado no plano. Aqui é com o Delta agiliza manobra de pouso. Delta. Torre Salvador, JV 52. 52, cantina aproximação, aguardando liberação de pouso, ajuste no 020. Tráfego, Sikorsky, 76, pousando na 17. Aguardando a pista livre, tá? Baixada e travado, passando externo no momento, desalpa-se. Leda Ilhéus, controle 1-20-8, aciona 5466-555-55-95. Subida da El, Leda Ilhéus. Não autorizado na 40, na Golf 6677. Perfil da El, Leda 4466, responda 1208, controle de 25. Correto, no 40, nível aprovado, né? Remota, chame pronto para o posto de questionamento. Pode trazer, se trazer. Delta ciente, solo 18, direita, frequência livre, estacionar. Tango autorizado, cruzar 17, reporte na Lima. Charlie Mike, acione, reporte táxi. Salvador. operador, bom dia novamente, Gol 983, autorização Guarulhos 360, formação Índia. 983, 1 minuto, Supercopter. Na sua escuta, 983. Uno 2-0, desce para 2000 pés, QNH 1020. 2-0, pés, 1020, Uno 2-0. Papai Romeu Tango, Juliette Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, dois solo aos 2-1 na frequência livre estacionar. Gente, agora eu acabei de entrar em contato com a sala AIS, somente me confirmei, pátio 4. Gente, Michael Coquilo, o senhor está pronto para cópia? Michael Coquilo autorizado voo local com sobrevoo em Veracruz, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé. Mil pés, controle 120 decimal 8, aciona 0117, Mike Coquilo. Controle o Gono 260. Sim, o Gono 260. Poder confirmar a nave à frente, 300 pés abaixo. Afirmativo, Gono 260, tráfego está nessa posição de 12 horas, 17 milhas, rumo norte. Passando nível de voo 085 para 060. Gente, voo no 260, está cruzando 080 para 2000 pés. É direita para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador Gol 1260. A reporta é estabilizada no voo 1260. 4 POB, 3:15 de autonomia. Para acionamento táxi de coesão. Acionamento aprovado para táxi, chame a torre 118-612. Tango Salvador, papapá alfa, Tango Tango na Lima. Tango Tango, livre cruzar o pátio principal. Chame livrando o pátio principal, ingressando no pátio 3. Tumará, livrando o principal, você é igual para o Tango. Ativa. Tá, em condições de usagem do setor, a senhora me autoriza pro ISAP? Aguarde seu número 2 na aproximação, Papai Romeu Tango, Juliette Serra. Tá pronto para o táxi, o... Alfa Charlie Mike, tem 3 horas e 30 com a linha 02 a bordo. 3 e 30, 2 a bordo, autorizado, táxi, aporte na papá. Táxi, mano, papá. Vamos, 983, pronto, cópia. Pronto, cópia, 983.